não sei mais o que fazer com essa solidão. Tá tudo fora de controle, fora do lugar. Meu coração não para de chorar. Eu não consigo me livrar dessa armadilha. Parece até que foi mandiga pra não te deixar. Escrava desse amor, do teu beijo. E logo eu que era apaixonada por você, mas sua indiferença fez me entregar a outro alguém. De corpo e alma você vacilou. Você não deu valor a esse amor que era só seu. Que pena, você vacilou. Eu não sei mais o que fazer com essa solidão.